Os irmãos DJs Ellison e Juninho fazem a festa no Pará. Super Pop! Parabéns, Cametã! Chegou a hora, família! Chegou a hora, família! A cidade está em festa. Nossa gente está feliz. Todos juntos, de mãos dadas. Unidos pelo mesmo sentimento, comemorar os 383 anos de emancipação da nossa linda cidade de Cametá. E a nossa homenagem! Gente simples, de homens e mulheres fortes, guerreiros e guerreiras que ajudaram a construir, com luta, trabalho, dignidade e honestidade, a nossa história. E para comemorar esta data tão especial, o prefeito Valdolim Valente e toda a sua equipe não mediram esforços para comemorar em alto estilo, com a grandeza e a magnitude que este momento merece. E traz para vocês o som das tradições. Super Pop Live. Super Pop Live. Maior estrutura audiovisual do planeta. Segure-se, segure-se, quem puder. Olha o batidão! A vida passando das aparelhagens vai começar. Chega de espera. A hora é agora. O show profissional vai começar agora. Tem ser live você também. E aí, Edson! Tudo ok, Marinho? É o momento super especial do show! Lágrima vai sobrevoando o aniversário de Cametá! Subindo! Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada. A picada, picada, picada. Alô, Cametá! Estamos prontos! Milagre de fogo! Abra suas asas pra família Cametá! Olha! Enquanto o águia abre as asas, todo mundo com a mãozinha pra cima aí! E dá-lhe uma picada! Valendo! Tá na hora, Juninho! Todo mundo com a mãozinha pra cima! Só quem é abençoado! Só quem é abençoado! Só quem é abençoado! Assim, chama quem ele vem! Chama quem ele vem! Chama quem ele vem! Da cidade de Cametá. E companheiro, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Esse show é pra vocês. O águia chegou. E que acontece como a águia chega, maninho? O bagulho doido! Everybody's going to the party, have a real good time. E doida! E doida! E doida! E doida esse caralho! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Gosto de ouvir essa galera de que a meta cantando assim, bem forte assim, ó. Endoida, endoida. Oi, um, dois, pop! O pop chegou! E tu sabe o que aconteceu? Apaga, apaga. Quem conhece esse cara aqui, bicho? É o maior dançarino de cametado, baixo do Gantins. É o Bielzinho do Passinho, Gabriel. E ele tem vaga garantida na empresa Pop, gente. E hoje não poderia deixar de vir nesse show pra fazer o nosso show. Bota a luz aqui, por favor. Eu não gosto de interromper o show, mas o pessoal quer brigar aqui na frente, quer? Não briga, não. Ô, bicho, quer brigar? Pega uma vaia da galera aí bem forte, assim, ó. Faz assim pra ele, ó. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai brigar pra lá, meu irmão! O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, tudo é paz. O pop é louco, tudo é alegria. O pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. Natal, né, meu irmão? Conciliar. Diz assim: eu te amo tanto. E custa tanto. Diz: me galera daqui! Só a galera daqui, vai! O quê? Vem pra fora. Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais um pop em caneta! Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. A pressão tá aumentando. Bora, Bielzinho, bora, Bielzinho. Deixa o alô, bora dançar, meu irmão, que da hora. É a sua vez. Explode o bagulho. Assim, ó. O que pudesse mudar, que viria. Porque tem homem que gosta de sacanear com mulher, né? Então a mulher canta bem forte pra ele, assim, ó. Agora veja o sol. O bagulho. Como esse mundo gira. Como esse mundo. E agora, minha gatinha? Agora vai sofrer na minha mão. Vai sofrer. Prova do seu desprezo e solidão. Maninhos, maninhos, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Só quem é que aumenta esse aí? Joga essa mãozinha lá em cima e bate na palma da mão aqui pra que aumenta. Tchó, tchó, tchó, tchó, tchó, tchó, tchó. Agora baixinho, agora baixinho. Todo mundo sabe que essa festa tem um cunho social de arrecadar alimentos, de arrecadar brinquedos pra muita gente que não tem o que comer, o que brincar no final de ano. E tem outra festa na cidade que tá rolando também com o Búfalo do Marajó, lá no Tipiti. Eu queria uma salva de palmas pro Búfalo também, que tá fazendo essa ação aí, ó. Uma salva de palmas porque estão fazendo uma ação também de arrecadação de alimentos. Aqui com o Pop não tem frescura, não tem esse papo não! Porque acima de Deus, ninguém! Ali na terra, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, sempre curtindo. Dinheiro no bolso e te nasce. Segura, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Olha a sarrada! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, em áudio pra Luiz, do restaurante Bom Jesus também. também tá com a gente, Juninho. Dinheiro no bolso. Alô, Luiz, esse som também é seu. A intenção de beber. Te vejo no baile, já chego salando. Jumou. Tira a chancitada, tira do meu tesão, não posso tocar. Tá cansado? Toma. Olha o fogo, olha o fogo. Oh! Escurece tudo. Põe a mão pro céu, quem tá... Deixa rolar. Vai, maninho! Dava atenção, fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós nem conversa. Tô decidido, né? À toa que eu me joguei no Mandela. Minha família BA aqui com a gente vai curtir o Réveillon no Cidade Folia. Super Pop MC Gris, o baile da gaiola no Cidade Folia. Nosso padrinho Pedro Melo, o Hotel Amazônia. Não é o melhor, não é o pior, simplesmente o Amazônia Hotel. Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá, papapá na tecadela. Vai, perereca, vem. Perereca, vai, perereca, pá, pá na tecadela. Vai, perereca, vem. Perereca, vai, perereca, tá tecadela. Foi treta aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de festa, um arsenal. É padrinho de Moisés! Aí do navio abençoado, fala Moisés, um abraço! Toma, já tá. Obrigado, Moisés! Toma. E a galera de Mocajuba, domingo se tá aí em peso. Os caras foram te buscar lá no hotel, meu irmão. Essa galera é gente nossa. Fala, minha amiga Adriano. Tamo junto, Taria. Léo de Cametá, Larissa, tá todo mundo. E hoje partiu Moca, partiu, mamãe. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje. Bora, Mocajuba, bora cantar essa. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Quero vir. Não vem me rotular, não caibo em caixa direito. E me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô aberta, mas nada me impede. Bom, de quero te ouvir vocês, vai! Eu. Eu quero que tu vá. Para de tomar conta da minha vida e vai. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância. Só quem gosta do Super Pop, põe mão pro céu aí, galera. Põe mão pro céu, a gente agradece. Põe mão pro céu, quem gosta do Super Pop, quem gosta dessa nação, quem gosta dessa história. Fogo! Direita! Isso! Parou! Como sempre. por favor, mãozinha em cima, quem tá feliz aí nessa noite. Hoje já são 23. Hoje já são 383 anos de Canedó. Quem tem mais de 20 anos morando nessa cidade, dá um grito bem forte aí, vai. Então bora. Bora sacudir tudo, sacudir tudo. Se liga, eu queria um hold comigo, bicho. Só isso, bicho. Quem é que vai no dedo mais com o Super Pop? Joga. Nandinho, pressão. Nandinho, pressão. Tome que se DJ Alice e Juninho. Balançando. Vambora aí, Vitor. Tem alguém contra essa união aqui? Fala agora. Olha pra trás. E olha. Meus amigos chorando. Meu amigo Luiz. Restaurante Bom Jesus, Luiz, pega aqui na minha mão, meu irmãozão. Você sempre dá força pra gente. Obrigado, papai. Sonhei que tava me casando e tiro o pé do chão. Sonhei que tava me casando e encontrei o vida de casada é boa, só perto de saber. Se a canoa não virar, o leolá. Mas se a canoa não virar, o leolá. Joga na dica, minha raça farinina. E a minha latinha dado um beijo. A minha dado um era ela. Segurou! Se a canoa não virar, eu vou morrer. E se a canoa, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Assim, ó. Obrigado. Foi. Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro. Super Pop doido. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar e faz a sorte da beleza que existia. Pela lá, eu vou cantar de alegria. Quem espera se alcança, meu amor já me dizia. Eu sou japonês, japonês. Olha o produto, papai. Minha raio, acho na areia. Minha sereia, São João é um amor. Mais uma. Aqui do nosso lado, dos melhores DJ da região, é nosso representante Restart. esse na frente. Esse sarte, meu irmão. Ai, ai, ai, ai. Amanhã tem Super Pop lá no Porto Grande! Meu amigo Belém, o Clailson, sobrinho, estão aqui lá do Búfalo do Marajó. Galera, aplaudiu, você viu, né? Bora fazer assim, Clailson! Oh, coisa boa! Agora eu queria que vocês me ajudassem. Queria que vocês me ajudassem, cantassem comigo bem forte. Bora cantar, bora cantar! Lá vai minha saudade, beber os Danone pra ver se a vontade. Bora tomar um whisky, Cleusso, bora! Some de ninguém é de ferro. Minha cabeça, eu já tô vendo a sua de enxaqueca. Te liga! Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a comanda enchendo, os dedos tremendo com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Nessa força que eu tô não dá, é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Muito obrigado, meus maninhos do Pop, tamo junto! Rogério Smith, me ajuda, por favor. Ó, bebê, sinto falta de te ver aqui. Foi sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua. Igual você não achou nem na terra nem na lua. Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo. Atende o coração desse pobre coitado. Já entendi o seu recado. Pega, Ratinha. Mais uma vez eu fui usado. Diz aí. Da sua parte nunca tive amor. Diz pra mim, vai! Melhor cortar o mal pela raiz, antes que deixe alguma cicatriz. Se cantar bem forte, vem pro Pop comigo! Vocês, vocês! Vai doer, vai! Vai, vai! Vai passar, vai! Assim. Eu não queria mais, vou te deixar pra trás. Só me procura quando eu resolver me amar. Quando meu coração também quiser ficar. E eu não te servi só pra ir pro motel. Pode me bloquear. Só me procura quando eu resolver me amar. Quando meu coração também quiser ficar. E eu não te servi só pra ir pro motel. Mas também pra namorar. Até lá, pode me bloquear. Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. Bora botar dela! Pensei em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Galera da Vila Areião aqui presente também! Tem que pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Este domingo tem Super Pop na Vila Porto Grande! Se você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, Jerry Smith. Se vier, meu coração te espera. Pensando bem, pensando que sua história não vai acabar bem. Quando te se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela. Notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho pra poder ficar contigo. Baby, alô. E tudo bem contigo. Falou, garçom japonês. Chega aqui do ladinho esquerdo do Águia de Fogo. Cala a boca, pois estava assim. Chega aí, papai. Falou da loja aí. Aqui eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei? Eu acho que o Bielzinho tá cansado. Bora, Bielzinho! Você tá em casa, meu irmão! Bora pra cima! Olha o swing do GD. Esse Super Pop é muito louco! Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, peraí. Mas peraí. Meu amigo Natanael Andrade, aniversário hoje. Ei, pelo presente, sempre no show do Super Pop, esse aniversário, Natanael. Vou te explicar. Peraí. Tem mulheres na vida da gente que embaralham a cabeça da gente. Mas tem mulheres aqui que deixam a gente apaixonados. E tem mulheres que se chamam. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. Bora, meus maninhos, manda uma gelada pra cá, papai. Eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas que eu não passo com você. Ai, meu pop, segue o líder. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, aqui a gente faz é assim, ó. Ligar. E aí, como é que é? Eu encontrei ela no Tinder. E os meus loucos pelo pop. Fala, meus loucos! O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas que eu não faço com esse você. Super pop é muito louco! Nosso chamego é bom demais, amor, no amor que a gente faz. Você é especial, nossa virou carnaval. Com você nota 10, não tem igual. Se quer me ter, não vai me ter, eu também tô como você. Nossa amor, tanta morre sem raiz. Alô, Alexandre! Ser feliz. Você é especial, nossa virou carnaval. Com você nota 10, não tem igual. Se quer me ter, não vai me ter, tá também tô como você. Só vou pé de pis, planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Voz, a voz! É bom demais, adoro o que a gente faz. Você é especial, nossa. Meu parceiro Glóis! Meu parceiro Belém, lá do Búfalo do Marajó! Bora tomar uma para comemorar esse aniversário da cidade! O mesmo é amar e ser feliz. Bota a mãozinha pra cima e solta o batidão. Bem forte, bem forte, bem pesado. E arrepia a batata. Um, dois, três. Para a vida é o nosso encontro, é festa, é o pop. Abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais, por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo. É o nosso lindo garapa ali, é o garapa, gente. Gente boa pra caramba, alô garapa, um abraço pra você, maninho! usei. Obrigado, meus patrões do Gelo, Luizão, Jalson, Foca, Josiel, Playboy, Rony, amigo de sempre. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você fez, eu não gostei. Vai! Este domingo tem Super Pop na comunidade em Porto Grande. É o festão, é tradição, é o pop e a raça povão. É o pop. Fiz tudo por você, minha vida te entreguei. Não. Eu estou em tuas mãos. Me dá logo o tabuleiro todo, eu quero mostrar o tabuleiro todo. Aqui foi em vão. Mix, olha pra mim, filho. Por favor, não tem mais. O agudo. Amor, preciso ter você aqui. Olha, quem quiser os copos do Super Pop aqui, ó. Os copos, as taças. Quem não quiser sujar a boca na latinha aí, tem os copos, as taças do Super Pop. Aqui em frente, Lague de Fogo, Super Pop Live. Pode pegar aqui. Vem em frente aqui, vem em frente, vem em frente. Isso, papai! De amor me faz tão bem. Vai! Tranque essa porta e vem. Aí, guru! Te quero. De amor me faz tão bem. Amor, preciso ter você aqui comigo. Eu passando China! Filhos de Cametá acompanham o pop em todo estado, na verdade, é Castanhal, né, China? É o pop onde estiver! Diz que não vai mais. Oh, oh, oh. Os patrões do gelo, Luizão, Jairzinho e o Foca! No e aí, Duda, você tá aí? E o seu? Me segui no Twitter, onde mais acessar? No Orkut de Estê, ciúmes do que ler. Não lembrei dizer que era pra valer, que meu coração pertencia a você. Nosso lance é virtual, desde internet. Sem contato pessoal, não é nada sério. Não se apegue tanto assim. Uma realidade virtual pra você. Nosso amigo Rafinha no grau. Amigo Rafinha do Grau, ele e o seu brother Cafezinho da BN, em companhia do seu amigo Daniel e a sua primeira dama Franciane, lá da aldeia. Matheus, Alice, Carlos e o Betinho. Dali também, Alessandro, galera do Hotel Meriti. Yeah. Som. Agora eu quero ver. Joga essa mãozinha, balança esse corpinho, balança pra lá, pra cá. É o Pop Gavetor. Como é que é? Joga a mãozinha direita. Segura. Joga a mãozinha à esquerda. Agora segura lá no céu e... Segura, agora bate na palma da mão. Vai! Agora bate na palma da mão. Temi. E aí, Manjinho? Sule e toda a comitiva de Mocajuba. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. E aí? Sentimento, batata. Aquele sentimento tá batendo forte, né? Puro de momento. Não levou nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me faz. É o Thiago Batata. Já tem o seu nome. Nosso amigo Mirou Eventos, lá de Mocajuba! Mirou, o povo quer saber! Vai rolar o carnaval lá com o Pop ou não? Confirmado! Tem que ser assim, né? Segunda de carnaval em Cametá! Terça-feira em Mocajuba! Pop! Tradição é tradição. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Bora botar pra cantar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Bora batatinha, bora batatinha, bora batatinha. Mas veio você. Quero ouvir! Mas veio você. Vai, vai, vai! O que é o amor? Canta bem forte! Pra todo mundo que eu tô. Isso é bacana. Os papais do ano de 2019, que Deus abençoe também, viu? Mas tudo bem! Nós estamos em Cametá, a terra do carnaval do mundo! Uou! Meu parceiro Clailson, me deparei que você não estava mais. Não, minha mensagens eu mandei a noite inteira. Eu chorei e você nem ligou. E aí, Nildo, no like, você também, Nildo. Eu quero só você. Diga logo de uma vez o que fez. Olha o águia. Os irmãos Chico, Jaquino Bob, Tereco, também o Al-Qaeda. E pra mostrar que não tem frescura, não tem rivalidade, não tem esse papo não, porque quem é sempre tenha majestade. E a gente toca a música do Búfalo do Marajó. Cleilson tá aqui do meu lado. Pode crer, maninho. Essa história começou muito, mas muito lá atrás. Volta a galera a saber. Bora pra cima! Eu não quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de perder bom, seu coração. Vai ficar melhor se vocês chutarem bem forte agora, vai! Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você esse me juiz, ama, imagina que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração. Foi com badalação que eu me apaixonei. Mas quero ver vocês cantando bem forte. É assim, é assim, ó! Eles dão a chicotada do amor. De bacana! Não é mais que você vai entender que o meu amor é só você. Eu vou falando mais. Deixa eu chamar o Tom, o Tom, o Tom, o Tom, o Tom, o Tom! Eu quero ouvir você, maninho! Peraí, mas antes, faz mais um pouquinho de caqueado aí que eu quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir! Enquanto o Nandinho deixa no mundo! pessoa aqui, o Martins Evento, Jorginho, que é nosso padrinho, nosso patrocinador oficial, meu irmão! É o Águia de Fogo!